Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Imaginário 21. Como é que vocês estão? Eu não sei como é que vocês estão, porque vocês não estão aqui ao pé de mim. Ora bem, se vocês não estão aqui ao pé de mim, onde é que vocês estarão? Podem estar no carro, no comboio, em casa, no metro, no Colombo, no Varta Gama, todos os centros comerciais, demasiados centros comerciais em Lisboa, demasiados centros comerciais em Lisboa. Não vamos por aí hoje? Não vamos. Pronto, então não vamos por aí. Sejam bem-vindos a mais um Imaginário 21, um programa que vos acompanha às 9 horas de todos os domingos na Rádio Central da Rádio Antena Web. Portanto, já sabem onde é que fica o link. Eu vou ser chato e vou dizer sempre. Portanto, é www.antenaweb.info/imaginario21. Depois só tem que ir lá, selecionar Antena Web Rádio Central, escolher as emissões. Vou parar de bater aqui com as mãos para não fazer barulho. Escolher as emissões que querem ouvir. Portanto, tem lá as três emissões anteriores, mais esta que vai sair no domingo, e podem, portanto, consultar qualquer uma delas, está em podcast, e vocês podem ouvir quando quiserem, como quiserem, e onde quiserem, com quem quiserem. Façam o favor de partilhar, partilhem o vosso gosto com as pessoas que vocês acham que também gostariam de ouvir. Tem recebido bom feedback, tem sido muito fixe. Muito obrigado a vocês todos os que ouvem e que me mandam mails ou que me dão opiniões porque me conhecem. Mas está a faltar uma coisa. Vocês têm que comentar mais. Comentem. Vão à página do Imaginário 21 e comentem lá. Deixem o vosso like. Façam essas coisas. Não custa nada. É só um segundinho, meio segundo. Não é, nem sequer é um segundo, é um décimo de segundo. É só carregar no botão e pronto, já está. É muito fácil. É melhor que ir à vacina, ou ter que ir às finanças, ou ter que ir à segurança social, ou uma coisa assim. Eu hoje vou falar num tema particularmente grave, mas para já vamos ficar aqui com boa energia para começar o programa bem. Depois vamos então às coisas sérias, mas para já, ficamos então com as três primeiras músicas, que são Oasis, Pearl Jam e Katy Perry. Este programa hoje vai andar para todo lado. Vai ser hits pop, com hits rock, com hits cock. Não. Hits cock em filme, atenção. Não. Mas todos os hits, todas as canções que eu tenho aqui são hits. Portanto, é uma edição assim um bocadinho espalhada, um bocadinho all over the place. Portanto, tem aqui vários estilos, mas eu gosto de misturar. E o primeiro é já um clássico dos Oasis, quer dizer, mais clássico que isto é um bocadinho impossível. E chama-se Wonderwall. Wonderwall dos Oasis, e o álbum é What's the Story? Morning Glory. E é mesmo assim, com uma perguntinha no fim. Morning Glory dos Oasis foi lançado em 1995, portanto há muito, muito tempo. Para essas pessoas que ouvem o YouTube agora e vão à web ouvir rádios e tal. 1995, eu devia ter um telefone do tamanho de um tijolo, basicamente. Estou a ficar velho, já começo a dizer estas coisas. Meu tempo, sabes, filho, no meu tempo é que isto era bom. Porque a gente podia comer sopas de cavalo cansado. Não podíamos. Não podíamos comer sopas de cavalo cansado. Já não podíamos. Isso era o meu avô. Mas pronto, já começo a soar um bocadinho mais como o meu pai. Que é um bocadinho assustador, digamos assim. Esta música, portanto, interrompi-me a mim próprio. Portanto, esta música foi nomeada para muitos prémios, obviamente, e ganhou Brit Awards, que são os prémios britânicos de Video Awards, os Video Awards, os MTV Europe Music Awards, bem, tantos awards que eu perdi aqui o tempo todo a dizer isto, mas portanto foi bastante premiada e é uma canção bastante consensual em termos de mestria, digamos assim, que é uma boa demonstração da mestria musical dos Oasis, para além de pôr toda a gente, obviamente, a cantar, portanto, isso é o que interessa, é que a música pegue, e neste caso a música pegou, e por falar em música que pega, vamos já passar para a segunda, que é o dos Pearl Jam. Quem não conhece Pearl Jam, vá ouvir já imediatamente, é muito, muito bom, e temos Pearl Jam com Alive, esta voz do Eddie Vedder, tão bonita, com um timbre tão diferente e tão... É mesmo diferente, o timbre dele é muito engraçado. Eu gosto muito. Eu quando gosto de uma coisa digo que ela é engraçada, porque eu gosto de coisas com piada. Mas na verdade o que eu quero dizer não é engraçado. O que eu quero dizer é que é bom de ouvir, é curioso. É isso mesmo. É curioso, não é engraçado, é curioso. Portanto... São os Pearl Jam, com o Eddie Vedder no lead singing, portanto, a dar a voz à banda, e o álbum chama-se Ten. Portanto, exatamente. É muito difícil esta interpretação, Ten. Okay. A data de lançamento foi em 91, portanto, ainda mais antigo que os Oasis, e é espetacular esta música, e é espetacular como as músicas deste tempo ficam na cabeça e não cansam. Ao contrário, do contrário, vou eu soar o meu avô, portanto, agora sempre que soar o meu avô faço esta voz. E digo, ao contrário das músicas de hoje em dia, que são muito cansativas, eu já estou farto de ouvir, despacito, não posso ouvir isto. Pronto, e agora cantei, agora vai ficar na minha mente, portanto, eu, entretanto, quando acabar a gravação, tenho que ouvir outra música qualquer, que é para isto não ficar a tazanar os juízes, isso. A atazanar o juízo o dia todo. Portanto, esta música também recebeu várias indicações, como todas as boas músicas, MTV Music Awards, para melhor clipe alternativo, e é uma espécie de consagração também, um bocadinho dos Pearl Jam. Eles têm tantos hits que eu podia passar só um programa só com Pearl Jam, um programa só com Incubus, ou um programa só com Queen, ou que já vem mais à frente, atenção. E há bandas que são realmente têm muita, muita, muita qualidade. Um programa só com Coldplay, para não dizer só bandas de antigamente. Eu podia fazer um programa assim, mas acho que não. Acho que assim é mais divertido. Vamos ouvindo vários estilos. E o terceiro, a terceira música, é de um estilo completamente diferente. Nem Oasis, nem Pearl Jam. É Katy Perry. Katy Perry com Bon Appetit. Portanto, uma espécie de bom, é Bon Appetit, Bon Appetit, um bom apetite em francês, como é fácil também de ver. E esta cantora é um bocadinho controversa para mim, porque eu gosto dela. Não, epá, eu gosto e não gosto. Estão a ver? É assim, uma coisa assim. Não, mas a Katy Perry até é boa cantora. Por isso eu decidi pôr aqui uma música dela. Katy Perry é de um álbum, esta música, é de um álbum Witness, e, não sei o que vos diga, porque, falta dizer que esta é feita em featuring com o artista Migos, só por um A atrás, pronto, já sabem o que é que faz, Amigos, pronto, que piada tão estúpida, bom, mas, o que eu ia dizer é que esta é mixed feelings. Aqui a Katy Perry é um bocadinho, para mim, é um bocadinho mixed feelings. Eu não sei como é que vocês se sentem em relação a ela. Deixem na caixa dos comentários, deixem na caixa do e-mail, que ainda não disse, e vou dizer agora, que é imaginarium21@antenaweb.info. Deixem os vossos comentários sobre aquilo que eu digo, sobre os artistas, sobre o tema, sobre mim, sobre o programa, sobre tudo. Isso, sobre nada, sobretudo, também é um bom título de um grande álbum de um hip-hopper português que se chama Sam Da Kid. Vão procurar, muito fixe, grandes referências, sempre pá, vai dar referências. Mas, voltando aqui à Katy Perry é uma rapariga que canta bem. Eu não gosto muito do estilo de música dela, mas há músicas que realmente aquilo

was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad it's on. Oh, I'm still alive. Yeah. Oh, I'm still alive. Yeah. Oh, I'm still alive. Yeah. Oh, she walked slowly across the young man's room. She said, I'm ready. Canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Yeah.

Leadbelly's guitar. Oh, yeah. This guy representing the Leadbelly estate wants to sell me Leadbelly's guitar for $500,000. They're passing a basket of paper. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. Thank you.

próxima estação, Antena Web. So you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, coulda got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you coulda saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wish I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm out of bed. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos. Agora parecia uma moto a recar. Bom, sejam bem-vindos à terceira parte, digamos assim, terceira e última parte deste programa. Este programa que vai ter um tema, né, bastante discutido já ao longo de muito tempo, obviamente. não vou ser o pioneiro, nem vou ser o pioneiro, nem ser a última pessoa a falar deste tema. Mas eu considero que é importante. Portanto, depois de toda a brincadeira destas músicas e de vocês, que eu sei que vocês também gostam, mas eu esta semana, não sei porquê, senti-me um pouco mais sensível a este tema, que é o tema é violência doméstica. Portanto, violência doméstica, começo já por dizer que não é uma questão de género. Portanto, há violência doméstica para os dois géneros, tanto para o masculino como para o feminino, tanto para os homens como para as mulheres, como para as crianças, como para os idosos, como para os gordos, como para os magros, como para toda a gente. Quer dizer, é uma coisa transversal. Diria até que é uma coisa, para além de ser transversal, é uma coisa transgeracional, portanto, que é uma coisa que vai, cobre toda a sociedade e também está desde o tempo que o homem se conhece como homem, o homem neste caso com um H grande. É um tema difícil, embora muita gente discuta e nas vossas cabeças se calhar violência doméstica, porque ele está a falar disto, quer dizer, já toda a gente sabe o que é, já toda a gente sabe que tem que denunciar, já toda, quer dizer, mas este tema, para as pessoas que o sofrem, e eu tenho alguns relatos, claro que eu não vou divulgar aqui nenhum caso em especial, vou falar no geral, mas conheço alguns casos, e é uma coisa que, sei lá, quero arranjar aqui um termo de comparação. Portanto, um termo de comparação se calhar bom é como alguém, isto é tratado assim neste prisma, que é como alguém, como se alguém tivesse, imaginem que estão bêbados, pronto, e que, ou que fumam, ou que, quer dizer, é tratada como uma coisa sem muita importância, sem grande importância. E não, eu digo isto, é tratado, quer dizer, toda a gente tem consciência que isto é um mal, e é um grande mal na sociedade. E a maior parte das, também tem que se dizer aqui, em bom da verdade, embora me custe, mas a maioria das vítimas é mulher. Portanto, normalmente, a imagem que vem à cabeça da pessoa quando eu digo violência doméstica é um homem a bater uma mulher. Porque será, não é? E que eu acho que, é isto que eu queria dizer mesmo, se banalizou um bocadinho este conceito. Portanto, não é, sei lá, vocês ouvem, por exemplo, falar tantas vezes de mortes na televisão, não é? Mortes aqui, um atentado, mortes ali porque houve um tsunami, mortes ali porque há um tufão, mortes por causa de coisas parvas. Vocês às tantas já não dão muito importância, quer dizer, morreram, não é? Quer dizer, morreram 500 pessoas no Ruanda. É pá, porque pronto, está bem, é triste e tal, mas a gente segue em frente. Porque não pode. Basicamente, o pensamento é: o que é que eu posso fazer? Nada, então vou seguir em frente. Não, eu não concordo com esse pensamento, porque se assim for, então nós nunca fazemos nada por nada, fazemos só coisas por nós e por e aquilo que nos convier. E eu acho que não é essa a nossa missão, acho eu, quer dizer, a minha humilde opinião, é o que eu acho que é como eu procedo, ou como eu tento proceder. Se eu vir uma coisa destas acontecer, eu não vou ficar parado, não é? Acho que ninguém devia, mas muita gente fica. Muita gente sabe, mas depois, quando chega a altura, é aquela coisa portuguesa do ninguém sabe e ninguém viu. Ninguém sabe nada, ninguém viu nada, não é comigo, deixa lá, não me vou meter, tenho medo do agressor ou da agressora, tenho medo das consequências que isso possa trazer para mim a nível pessoal e social. E então, fico caladinho, está tudo bem, não se passa nada e pronto. Eu recorri aqui ao site da APAV, da Associação de Apoio à Vítima, portanto, que eu acho que isto é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Tem linhas de telefone, tem, portanto, e sobretudo tem um site bem construído em que explica portanto, os diversos pontos de vista deste tipo de violência. Portanto, tem, depois vocês podem ir e fica em apav.pt, portanto, sobre a violência doméstica tem o que é, quem é a vítima, tipos de violência, o ciclo da violência doméstica, e mitos e factos, e pergunta se estiver a ser vítima, portanto, e depois encaminha-nos para uma série de subtemas, portanto, ser vítima, como é que a violência o afeta, planear a sua segurança, pedir apoio em caso de emergência, violência e imigração, também acontece muito, pessoas que vêm para cá com promessas de trabalho e depois são obrigadas a trabalhar na prostituição ou fazer outras coisas que degradam o ser humano, denigrem-se. Portanto, o objetivo é fazer aquela pessoa sentir-se presa e, portanto, é complicado, porque é mesmo, quando eu digo que é transversal, é mesmo muito abrangente este tema da família, portanto, todos os temas da família, do tema da violência doméstica, é uma coisa, é um separador, digamos assim, muito grande. Mas este site está muito bem construído e, se vocês tiverem interesse, vão a www.abav.pt e tem lá tudo aquilo que precisam saber. Portanto, eu vou só ler aqui um bocadinho, portanto, para se perceber só o que é a violência doméstica. E diz assim: para a APAV, o crime de violência doméstica deve abranger todos os atos que sejam crime e que sejam praticados neste âmbito. Qualquer ação ou omissão de natureza criminal entre pessoas que residem no mesmo espaço doméstico ou não residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiros, ex-namorados, progenitores de descendente comum, ascendente ou descendente, e que inflija sofrimentos. Portanto, e temos vários tipos. Temos violência física, violências sexuais, violências psicológicas e violências económicas. Portanto, isto chega mesmo à dependência económica da vítima do seu agressor. E partindo deste conceito, devemos ainda distinguir a violência doméstica entre violência doméstica em sentido estrito, os atos criminais enquadráveis no artigo 152, maus-tratos físicos, maus-tratos psíquicos, ameaças, coação, injúrias, difamação e crimes sexuais, e a violência doméstica em sentido lato, que inclui crimes em contacto doméstico, violação do domicílio ou perturbação da vida privada, devassa da vida privada, imagens, conversas, telefonemas, e-mails, revelar segredos e factos privados, violação de correspondência ou de telecomunicações, violência sexual, subtração de menores, violação da obrigação de alimentação, homicídio tentado e consumado, dano, furto ou roubo. Portanto, estão a ver a quantidade de coisas que é considerada violência doméstica, não só a agressão física, como a agressão psicológica e a agressão sexual. E também temos um que eu sinceramente não conhecia, ou seja, não enquadrava neste conceito, que é a violência económica. Portanto, às vezes, ou muitas vezes, a violência é feita e é perpetrada por pessoas que têm um ascendente económico sobre aquela vítima, e é por isso que, ou sobre a pessoa, que nesse caso será a vítima dessa violência. E, portanto, o que nós temos que perceber é que qualquer ato que diminui a pessoa na sua capacidade de viver, na sua capacidade de ser livre, na sua capacidade de escolher, quer dizer, qualquer ato destes é considerado violência doméstica. Violência doméstica, peço desculpa. Violência doméstica é esta que, por ter essas duas palavras, violência implica uma ação, agressão, e doméstica, porque tem a ver com a família, o domicílio, o círculo próximo, e não só com estalos ou murros ou pontapés, não. É muito mais importante também alertar para este facto, no sentido de dizer que as pessoas, normalmente, que são vítimas desta violência, normalmente são, e muitas delas são, e muitos dos casos que eu conheço são vítimas de violência psicológica e de chantagem. Quer dizer, é uma coisa que a mim faz muita confusão. É com a capacidade de uma pessoa denegrir a outra, diminuí-la e amarfanhá-la num cantinho e fazer dela a sua portanto, o seu boneco, o seu brinquedo, a sua diversão. Quer dizer, e quando quer usa e quando quer deixa de usar. Portanto, e é muito. É um tema muito fraturante e é um tema que nunca é falado vezes suficientes para mim. Portanto, daí eu estar também a fazer este programa e queria dizer que a todas as pessoas que este programa chega, a todas as que chegarem, sensibilizá-las mais um bocadinho, porque isto de nós andarmos sempre agarrados ao telefone e no Facebook a partilhar o sorriso, eu acho isso tudo excelente. Quero dizer, nós, é o que eu faço também com o meu programa. Eu quero espalhar a boa energia. Eu não quero vir para aqui deixar-me a minha vida, os meus problemas, pá, porque isso já é o resto da nossa vida toda. Portanto, não me levem mal e não me interpretem mal quando eu digo que partilhar as coisas boas no Facebook é ótimo. Espalha boa energia, espalha boa vibração. Quer dizer, pode ajudar efetivamente alguém a ser melhor, a estar mais inspirado, mais contente, mais satisfeito, mais positivo. Mas isto não elimina, ou seja, tudo isso não elimina o facto de que estes flagelos existem e têm que ser controlados. Portanto, estas pessoas que fazem isto não são pessoas para viver em sociedade. São párias da sociedade que corrompem a própria sociedade e o sentido desta palavra e o sentido da nossa sociedade em geral. Isto realmente, este site está espetacular e eu tenho que recorrer aqui outra vez. E diz, há aqui um separadorzinho que diz basicamente como deixar de ser vítima de violência doméstica. Portanto, eu não vou ler aqui tudo, eu vou só ler aqui os tópicos. Portanto, são alguns exemplos. Assegure-se de que está o mais seguro possível e, se necessário ou possível, mude de casa, mude a fechadura da porta. Portanto, pequenos conselhos sobre como reagir. Portanto, às vezes a gente pensa, então, mas o que é que eles estão para ali dizer, ou o que é que o rapaz está para ali dizer, quer dizer, então, mas ninguém sabe que para nos sentirmos seguros, se nós não nos sentimos seguros, mudamos de casa, se nós não nos sentimos seguros, não mudamos de fechadura. Não, não é bem isso. É que as pessoas nesta condição estão muitas vezes perdidas. E o mínimo, ou seja, o mínimo conselho, a mínima coisa que a nós nos parece evidente e óbvio, para essas pessoas não é, porque não têm, quer dizer, estão numa situação em que a sua visão sobre as coisas é limitada. Normalmente desculpam muitas vezes o agressor ou a agressora, porque também dependem dela muitas vezes e, portanto, isso gera essa relação, gera uma relação que não é saudável, ou uma interação não saudável sobre, portanto, na vida dessas duas pessoas. E, portanto, estes mínimos conselhos que estão aqui recriados neste site são muitas vezes um ponto, uma luz guia, um checklist, uma coisa para nós verificarmos se achamos que estamos a ser ouvidos. Sabemos, não é uma questão de achar. Se sabemos que estamos a ser vítimas desta situação, às vezes isto pode ser como diria alguém que eu conheço, um abre-olhos, um despertar. E, portanto, pode começar já por aqui. mudar de casa, mudar o chudo da porta para, para não terem acesso à sua casa. E portanto, aqui tem outro conselho, que é: reconheça que o processo de recuperação demora algum tempo, dê a si próprio ou própria esse tempo necessário para fazer o luto do fim do relacionamento, bem como das expectativas e desejos que detinha em relação aos mesmos, portanto, ou ao mesmo, à mesma relação, ao mesmo relacionamento. É, neste caso, é mais uma coisa interior, quer dizer que nós teremos que deixar de fazer a apologia dessa pessoa, e temos que deixar de fazer temos que deixar de nos sofrer um bocadinho com o fim dessa relação, com o fim dessas nossas expectativas, com o fim disso tudo. Porque é, eu costumo dizer que a pedra que ontem nos estorvava, hoje ajuda-nos a tapar o buraco para nós começarmos um novo caminho. Portanto, e o importante é nós não nos agarrarmos demasiado às nossas coisas e à nossa vida e às pessoas e a quem a gente gosta ou pensa gostar ou ama ou pensa amar. Portanto, e não distribuir a nossa felicidade, distribuir o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção. Sim senhor, temos uma pessoa com quem estamos e dedicamos-lhe uma parte boa da nossa vida, uma parte boa do nosso ser e do nosso coração. Mas quer dizer, a música dos Delfins aqui encaixa bem, que é ninguém de ninguém, não é? Toda a gente nasce selvagem. Toda a gente nasce selvagem no sentido de toda a gente nasce sozinha. Toda a gente nasce, é um indivíduo, é uma pessoa, não é? É única, e portanto devemos também considerar a vida assim. Quer dizer, não estar sempre dependente de uma interação. Isto é válido para qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação. Quer dizer, se nós conseguirmos ser felizes connosco próprios, com certeza nós não vamos deixar que essa pessoa, ou essas pessoas, ou esse tipo de pessoas, nos façam companhia. Porque não vai caber na nossa mente. Terceiro conselho: aceite que vão haver dias bons e dias maus. Pense em algumas maneiras de lidar com os maus dias. Portanto, basicamente aqui é, primeiro que tudo, em qualquer sítio e em qualquer ocasião da vida, seja ela boa ou má, ou menos boa, pronto, como quiserem, a primeira coisa que nós temos que fazer em todas essas situações é aceitar. Portanto, quando a situação é boa, é fácil. Nós aceitamos as boas situações sempre. Não há problema. Há pessoas que têm dificuldades, eu peço desculpa. Há pessoas que têm dificuldades em aceitar elogios, por exemplo. Mas quer dizer, é muito mais fácil, não é? Do que aceitar a outra parte, a parte má da vida. E a parte em que nós vamos, não nos vamos sentir tão bem, não vamos estar tão contentes. Não, quer dizer, isso vai gerar em nós um sentimento mais introspectivo, mais para dentro de nós. Analisamos muito, pensamos muito, às vezes demasiado, diria eu, mas não desviando aqui do tema, temos de aprender a lidar com os nossos maus dias e tentar. Já fiz isto algumas vezes, que é tentar transformar um mau dia num dia bom, com coisas mínimas, com uma coisa que eu gosto, sei lá, uma coisa que eu gosto, que eu gostasse de fazer, ou uma música que eu gosto de ouvir, ou algo que eu gosto, sei lá, de comer. Faço um almoço mais caprichado, ou um jantar mais caprichado nesse dia, e isso ajuda. Quer dizer, esses pequenos pormenores, não quer dizer que o dia fique espetacular de repente, mas ajuda. Nós podemos fazer algo de que gostamos, ou estar com alguém de quem gostamos muito, e isso pode ajudar também a ajudar-nos a superar esse mau dia. Bem, depois vamos seguindo, vamos para o outro, e o outro será melhor com certeza, e a vida dá tantas voltas que nós vamos ter sempre esses dois fatores: o fator dos dias bons e o fator dos dias menos bons. Outra coisa muito importante é falar sobre os sentimentos, sobre os seus sentimentos, portanto, desabafar. não há problema nenhum em desabafar. Não há problema nenhum em nós precisarmos de alguma ajuda. Nem que seja no sentido de pá, deixa-me cá tirar isto do meu sistema. E temos amigos com quem falar, ou familiares, ou namorados, ou maridas, Portanto, nesse caso, somos todos iguais, digamos assim, e precisamos todos dessa pequena ajuda. Portanto, falar sobre os sentimentos, e pode falar com estas pessoas que eu disse, com familiares, amigos, companheiros, ou então, mais ainda, e num sentido até que eu posso dizer mais terapêutico, falar com um profissional, falar com um psicólogo. Outra coisa, outro estigma associado também aqui é o estigma de eu vou ao psicólogo, sou maluco. Eu vou ao psiquiatra, sou maluco. Ou, quer dizer, não é por aí. O que a gente tem que pensar é que, basicamente, todas as pessoas têm problemas. Pronto, isto ponto número um, umas mais graves, outras menos graves, mas todas elas têm. Portanto, não vale a pena fingir que não, não, comigo está tudo bem e tal, não, eu não tenho, eu não preciso e tal. Pronto, pode-se achar que não se precisa e não se vai, eu não estou a dizer que é obrigatório, embora eu acho que toda a gente devia ir ao psicólogo uma vez na vida, porque mal não faz. É como o chá de cidreira. Mal não faz. E os psicólogos, se algum psicólogo estiver a ouvir isto, que me perdoe, não estou a dizer que será como ir ao psicólogo, será como tomar chá, mas não nesse sentido. No sentido de das pessoas não terem esse preconceito, porque pode efetivamente ajudar-vos. Por exemplo, posso falar no meu caso pessoal, a mim ajudou-me. Ajudou-me a libertar-me um bocadinho das amarras e do peso e de todas as coisas que me faziam não ser a pessoa que eu sou hoje. Portanto, esta pessoa que eu sou hoje, que muitos de vocês gostam e cumprimentam e saúdam, só está aqui e só é assim porque houve uma altura em que teve coragem e foi, quer dizer, não é uma questão de coragem, é uma questão de consciência. Quer dizer, é a mesma coisa que tomar um comprimido para a gripe. Quer dizer, ou whatever. Quer dizer, tenho um problema, vou tratá-lo. E não se trata sequer de eu que a coragem foi mal aplicada. Porque, enfim, é preciso um pouco de coragem para admitir este problema e tratá-lo. Sim. Não no sentido de que era uma coisa muito difícil. Não, é só mais uma valência. É isso mesmo. O que eu queria dizer é, e no âmbito também deste âmbito, no âmbito do programa, desculpem, neste âmbito que nós estamos a falar da violência doméstica, se calhar é uma coisa bastante importante, porque imaginem que essas pessoas estão sós. Não têm grandes amigos, não têm grande família e dependem daquela pessoa. Com quem é que essa pessoa vai falar? Pois tem a opção do psicólogo, que é uma opção muito boa. E que eu gosto bastante de pensar que se temos esta ferramenta, vamos usá-la, porque não? Portanto, tem aqui mais dois ou três conselhos, portanto, reatar contacto com a família, continuar a usar um enfoquezinho mais em especial nos cuidados especializados, nestas ajudas técnicas, mas quer dizer, o essencial acho que está dito sobre este tema, no sentido de podermos nós fazer aquilo que devemos, não só quando somos vítimas de violência doméstica, quando sabemos destes casos e temos que ter consciência de que a pessoa não tem força, normalmente não tem força para reagir. Se não tem força para reagir e nós estamos lá e nós sabemos do que se passa, nós não podemos fazer orelhas moucas, como se costuma dizer. Não podemos fazer isso. Eu acho que não temos esse... Não sequer temos esse direito de fazer uma coisa dessas. Porque se fosse connosco, se calhar, nós íamos gostar que nos ajudassem. Pronto, não querendo alongar muito mais sobre este assunto, acho que ficou explanado algum do meu pensamento sobre isto. Mandem as vossas opiniões para o e-mail, que é imaginario21@antenaweb.info, e eu vou-vos deixar então, depois deste tema, agora passando para uma toada um bocadinho mais leve, vou-vos deixar com estas últimas três músicas, que são de três compositores, três artistas muito bons, que eu gosto bastante. Começamos já com a Adele. Adele tem uma voz magistral, uma presença em palco ótima, quer dizer, grandiosa, tem muito carisma, apesar de nova, tem muito carisma. É do seu álbum 21, e chama-se Rolling in the Deep. Já há muito tempo não havia esta música e fui buscá-la para vocês. Portanto, isto ganhou prémios que nunca mais acaba, portanto, Grammys, MTV Awards, essas coisas todas. E foi do ano 2011. Eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque é a Adele. Ouçam, se nunca ouviram, por algum acaso, ouçam, porque é muito, muito bom. A segunda, Robin Thicke, com Buried Lines, com o T.I. e o Pharrell Williams. Estes três malucos fizeram aqui esta canção muito bem disposta. Agora também, para mudar um bocadinho o shift, fazer aqui o shift, a mudança de ritmo e de energia, para acabarmos o programa em bom. Portanto, começámos ali com uma baladazinha começamos com uma baladazinha da Adele. Depois passamos aqui para uma música bem animada, bem dançável, Robin Thicke com Buried Lines. Esta música, que é do ano 2013, do álbum Buried Lines, portanto, dá o título ao álbum, esta música, e é em colaboração, como eu já disse, com o T.I. e o Pharrell Williams, que é outra artista que eu gosto muito e que eu vou trazer num próximo programa, com certeza, porque gosto bastante dele. E é um artista, eu não o conheço como pessoa, portanto, é um artista que eu, dos meus preferidos. E o último, mas não sem desprimor nenhum, para encerrar em grande, Justin Timberlake com Sexy Back, featuring Timberland são as botas. Timberland. Também, nesta altura, estava em voga. Portanto, isto foi em 2006, a data de lançamento. O álbum chama-se Future Sex Love Sounds. Eu acho que tem um bom... É muito fixe. Tem um bom título. Está bem conseguido. Portanto, Sexy Back. Ele vai trazer Sexy Back. Grande Justin. Grande performer. Viu ao vivo quando ele veio cá ao Rock in Rio Lisboa. Viu ao vivo, epá, e é excelente. O homem entrega-se mesmo, e é mesmo muito, muito, muito bom intérprete, muito bom entertainer, muito, muito bom cantor, muito bom dançarino, é muito bom. E ponto final, grande, grande Justin, para fechar o nosso Imaginário 21 desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado. O tema hoje foi um pouco mais sério, às vezes também é preciso. E eu espero ver-vos no próximo domingo, às 9 horas da noite, na Rádio Antena Web, na Rádio Central da Antena Web. Vão lá à rádio, deixem o vosso gosto na página do grupo de comunicação da Rádio Antena Web no Facebook. Procurem-me, deixem gosto, deixem os vossos comentários também. É possível fazê-lo na página, na própria página da Antena Web, radioantenaweb.info. E não se esqueçam, o e-mail está lá também para vocês mandarem o e-mail, meterem o vosso comentário, meterem o vosso gosto, fazerem o que vocês quiserem, e sobretudo, como diz o outro, façam-me um favor e sejam felizes e fiquem bem. E até para a semana. Eu deixo-vos e fico também com estas três grandes músicas: Adele, Rolling in the Deep, Buried Lines do Robin Thicke, e Justin Timberlake, Sexy Back,

Malibu to Paribu. Yeah, I had a big machine bad ear. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your past too. Swag on them the way you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull a far side that you pay me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack me, say that pull your hair like that. So I dead watch and wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refute dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Go ahead, be gone with it.